informação. Azul 4070, redução para 2209, número 3 na aproximação. O senhor tem que fazer uma DLA. Fazendo a DLA, eu coordeno rapidinho aqui pra fazer a mudança de aerovia. M2-1-2, solo aos 2-8, ele vai pista pela direita, frequência do solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, 6-2-2. Solo, Chané, 6-2-1-2, vibrando na sua escuta. 6-2-1-2, taxa autorizada ao Juliette, portão 5. Alfa Juliette, pro portão 5, 6-2-1-2. Então 3603, o senhor me escuta? Afirmativo, prossiga. Afirmativo, já está modificada a sua aerovia, agora a aerovia Upper Zulu 21, a subida é Arbor e após Arbor é Lepra, também modificada. Cliente, saída Arbor após Lepra, então 3603, sobre. Nada, deixando para pushback, o porta no externo, baixado e travado, vento em Salvador 160 graus 059. O 4070 desce para 3 mil pés, ajuste na 015. Tan 3858 desce para nível de voo 050, reentrou para 2209. Baixado travado, 2224. 2224. O vento 160 graus 05 nós, o QNH 1015, autorizado pulso, pista 10. Guarulhos, 8760, centro da Zulu. 1885, está autorizado Guarulhos 360, via Peugeot 21. A subida será Árvore após Árvore Elefa, primeira curva direita após a decolagem. 5072 é o código, 1935 é o controle. Esquerda na proa 015, limite ao curso do localizador. Só confio corrigindo o controle em 198 e aerovia Apesulu 21. Apesulu 21 no 198, voo 188. Correto, seu próprio estacionamento. Chamará. 58, desce para 4 mil pés, ajuste na 095, reduz para 2009. Passaredo 2224, solo 34, livre a pista, solo 1219. Passaredo 2224, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Vetoração para sequenciamento, esquerda 010. Limite ao curso do localizador. Esquerda 010, limite ao localizador. 603, aguarde. Vai aguardar apenas a passagem do passarei da retaguarda. Após o senhor iniciar no 73603. A passagem do passarei do autorizado chamará a passagem do 3603. Só confirmando a frequência do controle, que é 119.8, tá ok? 19.8. Papa 083, clear ILS para approach, report exception localizer. ILS 10, Europa 083. Zero sete zero, desce para 2000 pés, ajuste na 095. Na 3858, desce para 2000 pés, ajuste na 095. estamos para Oriente Azul 4070. São 3858, curva à direita na proa 060, nessa proa intercepta o curso localizado. Sete direita 060. Alpha 083, contact tower 118, decimal 6. Good evening, Europa 083, traffic signs clear to land on the way 10, Indy 160 degrees 0 Fahrenheit. Altium 0105. Test line 1215, now way 10, Europa 083. I have the flight level 190. Do you take the flight level or stand by for change the flight level? Flight 216, I have 190 flight time. Yes, you can reach 190, flight 216. Clear to Aracaju, flight level 190 via Golf 677, Puka departure, Aracaju transition, after departure, left turn, SCOC code 5104, 5104, Salvador departure control, 119.8. Clear flight level 190 to Aracaju, departure Puk, transition Aracaju, turn left after takeoff, 5104, scope take 119.8, the first control, 35216. Correct, inform for pushback and setup. You about 35216. Boa 4070, tráfego avistado, complete aproximação, informarei pista livre. Vento 160 graus, 0629, ajuste 10 no 5. Taxi Apache, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Apache, Indy Alpha, ponto de espera, 186, tá? 3606. Europa 083 on the ground, that's for you, contact now on ground, 121.9. 121.9, Europa 083. Europa 083. Europa 083, clear taxi, Alpha Juliet to gate 10. Alpha Juliet, contact 10. Affirmative, 10. 10, thank you. Chama agora torre 198 desse momento. Azul 4070, pista livre autorizado, pouso, vento no 60 graus, 0629. Azul 410, Salvador, então 3858, final, Vigilante. 3858, boa noite, tráfego avistado, complete aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso, tráfego para sede, Embraer 90, está aproximadamente 3 milhas linha para cabeceira, vento, 160 graus, 0629, ajuste 10, 15. Gente, aguardando pista livre, 3258. Boa noite, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Azul 4070, Solos 45, Olibra 121, décimo 9. 119, 4070. Eles na medida do possível. Tá 3858, vento no 70 graus 0619, ajuste no 025, pista livre autorizado, pouso. 7, teu pouso autorizado, 3858. Tá 3603, após a passagem do Tracker Buzzer, curta sinal ali, mantém pista no 0. Após o time, mantém no 0, tá 3603. Gente, acho que a testa apenas da Europa está passando nesse momento pela retaguarda, passo pode iniciar no 8. Após a passagem do tráfego da retaguarda, está autorizado o gol 1885. Solo Salvador, 1470, Azul, Azul, Azul, Azul, 4070, está autorizado, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, para o 1, 42, 4070. Bom, 398, Xanana Mari, desce para o nível de voo 070. 070, Xanana Mari, 398. Xanana 6310, desce para 2000 pés, ajuste no 095, livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, Xanana 690. É 3858, solo aos 47, ao livrar direita, mantém a posição, xime solo 121, decimal 9. 219, livrando aqui. Sim, 3858, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 03, vai prosseguir após o azul. Alfa Juliette, portão 39. 3, pista livre autorizada de colagem, vento no 60 graus, 0629. Nomeação do 360 Brasília. Nomeando 3, autorizado Brasília, 360, via Peso Luno 7, subida árvore após árvore Elefa, curva direita após a decolagem, 5073 é o código transponder, 5073 e o controle em 198. Autorizado Brasília, conforme plano, nível 360, saída árvore Elefa, com curva pela direita, 5073 é o... Transponder 198 é o controle, aerovia Upper Zulu 17. Está correto no meio, no 3, chama para pushback estouramento. Vamos lá. Voo no 8. Pronto para o máximo encontro a bordo do Namia de 4 horas até a Magalhão. Twin de Alfa, ponto de espera, vai chamar a torre 18-6. Pesado tarde, bate o Twin de Alfa. Epa 3603. Copiar a saída, eu tô na 3603. Tem sequenciamento de 10. Gente. 03, fique atento aos mesmos e prossiga após o parqueamento dos mesmos, ok? 7, D2 tráfego, manter a separação visual, voo 18. Boa noite, Abatão Gulima, Vitor Delta, transferência 50 alta. Abatão Gulima, Vitor Delta, chegada Mari, desce para nível de voo 070. Para o 070, chegada Mari, Vitor Delta. Menina. Fala. É o Fábio, um abraço, estou em dona aqui. Abração. Objeto 5810 está autorizado a voar direto Duna, descendo a 2000, ajuste 1-0 no 5, livre LS, reporta estabilizado. Está estabilizado, desculpa, 1-0. Oi, Salvadora, boa noite, hoje é 6310. Estabilizou, sim, LS. Oceanero 6310, tráfego avistado, complete aproximação, aguarde formação de pista livre. Primeiro uno para pouso, aeronave 737 ingressando para decolagem sem parada. Vento 170 graus 049, ajuste no 0 no 5. 6310, aguardando. Autorizado Joseiro, 350 via Peugeot 19, subida Momo, transição frente, curva esquerda após a decolagem. 5105 é o código, 198 é o controle. Correto, chão para pushback acionamento. 398, redução para 2009. Reduzindo, vamos 398. Controle da 3603, seria possível aprovar o obstude? Mais coordenação para Recife, o 3603. Obrigado. Pouso para o 6390. Afirmativo, pista livre autorizado, pouso 170 graus 04 nós. Autorizado, 6390. 1885, decola 54, controle 19.35, bom voo. 1935, voo 885. 1392. Salvador, gol 1885. Controle Salvador, gol 1885. Centro da 3603. Quadrezinha 03, chama o centro Recife, quadrando com o mesmo, 1260, alterno 288. Obrigado, mano. Controle Salvador, gol 1885. 1885, contato radar, CD 360, saída Arbo Elefa. Saída Arbo Elefa, nível 360, gol 1885. É B5890, confirme estabilizado. Estabilizado já. B5890, torre 1118, desse momento. Coluna 398, livre LS, reporta estabilizada em redução para 1909. Reduzindo a bocada estabilizada, vamos 398. Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, no ponto de espera 186, gol 1613, boa noite. Paula, boa noite, hoje é 6310, livraram. 6310, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 63, 1-0. Boa noite, gol no meu no 3. Mantenha o ponto de espera, guarde para a decolagem. Mantendo, no meu no 3. Tá 3662, livre LS, reporta estabilizando. Número 2 para pouso, tráfico presente.